mano, também não é assim, mano. Errar é humano. Fazer o quê? Tô no sujeito, né? É, mano, é quem sou eu pra falar o que é certo e o que é errado. De Lupa, Enésimo, DJ Kaique no beat. É certo o que é errado. Vamos nós. Errar é humano, até que ponto me fala? Até que ponto o erro influencia na sua vida? Fitas vividas, caídas, vidas em balas. Palas na brisa, foi conto e vários se cala. Recaída, outra dose, na descida, overdose. Agradecida, coroa já não está. Mais bebida, mais farinha, ele quer azulzinha. Com as galinhas e perde a linha, com a mulher. Na subida é só esporro, erra e culpa a Deus. Vida cobra do mesmo jeito, crentes e ateus. Dos seus entes e dos meus, aqui não existe zorro. No forro do teto tem uma nova e um gorro. Vários na disposição, causa e consequência. Frustração pros irmãos, causa consequência. E causa com frequência o descontrole emocional. E se meteu louco com nós, a gente arruma um gardenal. Só um deslize, quebrou igual porcelana. Sem crise, se é certa, força emana. Vários chega certinho e erra na volta. Não foi no sapatinho, já era, não tem mais volta. Todas as coisas boas já não importa no momento. Porque um erro vale mais que 10 acertos. Um passe errado, dá gol pro adversário. E de ovacionado cai pra bode expiatório. As pessoas criticam Cristo, criticam o governo. Mas a maioria deveria criticar a si mesmo. Cada um no seu veneno, sem dramatização. Quem tem ideia não cai em contradição. Cuidado com as ofertas, não se iluda. Se matou arrependido, o nome dele era Judas. Errado é olhar mulher casada na miúda. Pior ainda é talarico que dá dessas na caruda. No mundo tem um mapa de caluniadores. Faz dinheiro com o nome de Deus, falsos pastores. Errar é humano, mas não pira. Assuma seu erro, não inventa mentira. Naturalmente, no impulso emocionalmente. Talvez errei, só que involuntariamente. Quem cala consente, quem acerta tá aprendendo. Pecado tem perdão, quem tem medo tá devendo. As dificuldades vêm pra ver até onde cê vai. É certo que é errado começar seu dia e no pedir bênção ao pai. Ó mãe, por mim orai. Todo dia vejo o mesmo filme e no fim sempre um dos nossos cai. Cai as lágrimas, vão as páginas da vida e não teve volta. Passagem só de ida, revolta. É que nunca cicatriza essa ferida. É uma só vida, pra mil conspirações. Hoje o que mais tem são reis, donos das razões. Mas tamo tudo na mesma fala. O mundo não gira mais em torno do sol e sim das corporações. O que é certo, o que é errado, todo mundo sabe, mano. Mas safado que insiste, ramelar e passa pano. E não se esconde, que os gringos te acham e puxa seu bonde. Disciplina predomina, do São Mateus ao Conde. Vários bom de Drácula. Otários, cães de máculas. Eu nem cheguei, já fui julgado. E disso eu não tenho dúvida, é certo que é errado. Eu erro, mas sempre tentando acertar. Me ferro, sem disposição pra consertar. Intero ideias que necessitam completar. Espero que minha rima não venha pra arrastar. Pode pá, na formação errar faz parte. Vou contar, é o segredo da evolução da arte. Em Marte tá a cabeça de quem pensa em restart. O covarde não reparte, leva o povo pro abate. Suarte, inspiração de quem plantou o crack. Nossos baluartes não morreram usando o baque. Foram assassinados, jogados entre as grades. Reproduzir a escravidão, erro da humanidade. Fazem passar vontade enquanto você assiste. Cobra uma porcentagem frente a frente com os Steve. Mediante a liberdade condenada a 7 crimes. Quem ainda não errou é o mesmo que nos oprime.